A meia pus o pé, mudei a meia, pus o pé, mudei a meia. Namorei na minha terra, fui casar à terra, olheia. Fui casar à terra, olheia. Fui casar à terra, olheia. E ao passar a tua terra, vieram todos ao portão, vieram todos ao portão, vieram todos ao portão. Parece que nunca viram gente de outra nação, gente de outra nação, gente de outra nação. Tudo que viram mais.